E eu estou recebendo neste momento o Ricardo Mocelin, ele que é coordenador e presidente do Conselho Fiscal da União Municipal das Associações de Moradores de Foz do Iguaçu, a UMANF, também presidente ali da Associação dos Bairros, da AKLP. Bom dia, Mocelin. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da RCI. É uma grande satisfação estar aqui podendo falar com vocês e levando conhecimento à população do que precisa. E uma das novidades, inclusive, né, em relação ao UMANF, que é a entidade que representa, né, os bairros aqui de Foz do Iguaçu, as associações, é que a UMANF está com sede ali na AKLP? É, nós temos duas salas ali na associação, onde era o antigo posto de saúde da AKLP. Aquilo ali faz parte da associação da AKLP. Hoje é a AKLPB, porque nós unimos... Tem um bairro a mais agora. Unimos sete bairros. Uhum. Sete bairros fazem parte da grande associação ali, porque não tem sentido você ter uma associação em cada bairro, entendeu? Então você tem que ter as associações fortes, então por isso a gente unificou. Mas a UMANF está ali na sede, provisoriamente, porque nós temos pleiteando a nossa sede própria. E até eu vou tocar nesse assunto, porque aqui em Foz do Iguaçu, no levantamento da própria prefeitura, aponta a existência de mais de 300 bairros aqui no município. Alguns deles pequenos, questão de 3, 4 ruas. Isso dificulta até um pouco a questão da representatividade das associações? Muito difícil, Guilherme, para a gente fazer organização. Porque associação, não adianta você fundar uma associação se você não der suporte para ela se organizar, registrar, entende? Porque associação não é mais nada que o representante da comunidade. O presidente, a diretoria de uma associação sabe dos problemas melhor que o prefeito, melhor que os vereadores do seu bairro. Se você quer saber o problema de um bairro, você chega no presidente da associação. Ele sabe até onde está quebrado uma boca de lobo que tem que ser consertado. Então, é uma mão na administração pública do município. Todo prefeito que se organizar, que conversar com os presidentes de bairro, ele governa a cidade com o pé nas costas. E como é que está justamente esse contato, nessa intermediação com o poder público aí, desde que tomou posse, né, o novo prefeito em maio do ano passado? Em maio do ano passado nós fizemos um protocolo pedindo para que ele recebesse a UMANF com as associações. E ele fez uma programação, começou em novembro, receber a cada segunda-feira, cada 15 dias, na segunda-feira, 10 presidentes de associações. E lá nós participamos com ele e cada presidente levou 10 itens prioritários. E ele atendeu todos os presidentes de bairro, ele tem um raio-x de toda a cidade, os problemas, está aos poucos resolvendo. O problema único e que todo mundo reclamava era a saúde. A saúde hoje, não vou dizer que está mil maravilhas, mas 90% ele acertou. Tem remédio, tem médico, você não fica mais esperando 2, 3 horas aí para você ser atendido num posto de saúde. E a gente acompanha justamente nesse trabalho que os presidentes de bairro desenvolvem aqui em Foz do Iguaçu. Agora também entra a questão dos moradores, né? Falta um pouquinho de engajamento com relação às associações? Muitas associações não têm o apoio da população. A população cobra muito, mas não participa. Eu acho que se a população participasse e cobrasse os presidentes, mas cobrasse as autoridades também, porque todo funcionário público é um empregado do povo de Foz do Iguaçu. Ele está aí para atender a população, está aí para resolver os problemas. Nós, através dos nossos impostos, nós pagamos o salário das pessoas que estão na administração pública. Então nós temos que cobrar e fiscalizar. E a população precisa nos ajudar. Hoje em dia, as maiores reclamações, né? Você citou aí a questão da saúde, né? Que, obviamente, a população cobra e com razão. Agora, o que mais surge até no dia a dia de um presidente de associação de moradores aqui em Foz do Iguaçu? Geralmente, Guilherme, a saúde está sendo resolvida. Mas é buraco nas ruas, é a segurança, é ônibus que atrasa, que não para pegar a população, é a limpeza, principalmente agora com a chegada da dengue. Então a nossa preocupação é a limpeza, muitas vezes os bairros, a roçada, é o que mais tem preocupado hoje a população de Foz do Iguaçu. E Foz do Iguaçu, uma cidade aí, como até citei, né, com em torno aí de 300 bairros, enfim. São quantas associações, mais ou menos, hoje aqui em Foz do Iguaçu? Porque algumas não estão formalizadas, né? Qual que é o cálculo que vocês fazem? Quando nós pegamos o Almanfe, tinha mais de 150 associações de gaveta para fins políticos das pessoas que dirigiam essa Almanfe. Hoje nós temos em torno de 80 associações regulamentadas, registradas, fazendo eleição normalmente, estatuto unificado, tudo certinho. Entendeu? Então a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade e organização. E é até importante frisar isso que você citou aqui, porque eu acredito que até um dos fatores que possam afastar as pessoas das associações de moradores é a questão do uso político, né, que algumas pessoas dão a essas associações pensando em se cacifar para ser candidato e tudo mais. Como é que é trabalhado isso no âmbito da UMANF, a União das Associações? Guilherme, a nossa preocupação é que a UMANF não tem partido político, não tem lado político. O objetivo da UMANF é organizar associações e os moradores para que cobrem os direitos que precisam, que é educação, que é segurança, que é limpeza, que é transporte, que é saúde, entendeu? Nós pagamos nossos impostos para fazer, para ter essas assistências. Então, o nosso objetivo é não fazer uso político da UMANF. Claro que eu não vou dizer que amanhã depois não tenha um candidato que saia do meio desses presidentes de associação. Até porque a pessoa tem direito também. Tem direito, né, de se candidatar e de representar. Quem que não gosta, qual é a categoria que não gosta de ser representado e ser atendido? Eu acho que é um braço da administração pública. E olha, o Mocelin, daqui a pouquinho, né, às 9 horas da manhã, tem uma reunião, né, me falava que tem um compromisso já agendado na prefeitura, né, então vamos até já liberá-lo aqui para poder participar deste evento, mas fica o convite aqui para que em outras oportunidades a gente possa discutir aí questões relacionadas aos bairros aqui de Foz do Iguaçu, porque é onde as pessoas residem, enfim, é fundamental realmente a gente ter esse diálogo aqui através das ondas do rádio. Então, Mocelin, muito obrigado pela participação nesta manhã aqui na RCI. Guilherme, eu agradeço, entendeu? Quando você nos convidar novamente, estaremos aqui para esclarecer algumas coisas e tal, porque a sociedade se faz de críticas construtivas, muitas vezes, e cobranças. Então nós precisamos cobrar aquilo que nós temos direito. E eu estou à disposição de vocês. Façam um convite agora para que no domingo, dia 6, vão participar de um churrasco Costelão Fogo de Chão lá na KLP. Serão bem-vindos lá. Entendeu? Ver o trabalho da gente. E realmente, olha, vale a pena, eu já fui em anos anteriores, olha, é coisa de primeira ali. Tá, então, Guilherme, pega os seus amigos, sua família e vai nos visitar lá. Muito obrigado e bom dia aos ouvintes.